vai voltar, vivendo na angústia enganado e no pecado mais a se afundar. Alerta, mocidade, desperta enquanto é dia, pegai a Santa Bíblia, que é o vosso guia. Dizei com autoridade que é Cristo em breve vem e proclamai Jesus. Fazendo como um simples jornal. Você que já conhece esta verdade, vai logo fazer o discernir o mal. Alerta, mocidade, desperta enquanto é dia, pegai a Santa Bíblia, que é o vosso guia. Dizei com autoridade que é Cristo em breve vem e proclamai Jesus. Vossas forças, mocidade, e levantai bem alto o pavilhão, e vamos difundir esta verdade.